O tema a ser colocado aqui hoje é aprender para alcançar. Aprender para alcançar. É natural, né, que todos nós aqui já tentamos alcançar algum sonho, tentar alcançar algum desejo, tentar almejar algo que seria difícil alcançar, né? E quantas vezes, né, que nessas tentativas de alcançar esses desejos, essas vontades, a gente dá com aquilo que se chama de burros na água. A gente não consegue. Quando por diversas razões os nossos ideais são frustrados, culminando no desencanto. Quando o que se encontra é o fracasso. Quer dizer, a gente se sente extremamente fracassado, frustrado. A gente se sente assim como se fosse o último ser humano da face da Terra. Quando a gente tem essa vontade de almejar algo maior e a gente às vezes não consegue. Tanto na área material, como na área afetiva, como na área profissional, na escola. Todos almejam alguma coisa, mas só que nem sempre se alcança esse tipo de desejo. Existe aqui uma história, que mais do que uma história é uma lenda, escrita no livro A Sombra do Olmeiro. A Sombra do Olmeiro, um olmo. Que pode ajudar a gente a obter a resposta para essas questões de por que às vezes a gente não consegue alcançar esses desejos. Então aqui fala assim, vou mais ou menos ler para não se perder. Uma história sempre é bom de escutar, mesmo que seja uma lenda. O país dos desejos recebia muitos imigrantes provenientes dos países vizinhos, que ali vinham na esperança de superar as suas dificuldades e conseguir realizar seus sonhos e ideais. As pessoas vinham dos países da vontade, do querer, da perseverança e também de um grande deserto da ignorância. Quem recebia os imigrantes nesse país dos desejos era o distribuidor de dons, era o funcionário mais elevado desse país dos desejos, distribuidor de dons. Um dia chegou aí nesse país dos desejos um homem, né, que ansiava fortuna e riqueza, ele queria ser rico. Aí o distribuidor de dons colocou lá no campo das realizações, diante de uma pedra negra, como um carvão. Ele disse: esta pedra é a chave para abrir a porta da riqueza, da prosperidade, trabalhe nela. O homem ficou diante da pedra negra, feia, mal acabada, desanimado. Ele disse assim: como poderia estar naquela pedra escura a chave da riqueza? E descrente de que haveria alguma coisa aí, o distribuidor de dons havia se enganado, achava que estava enganado, e abandonou o campo das realizações, sem saber que aquela pedra era, na verdade, se ele tivesse casqueteado ela, lapidado ela, um diamante raro e muito caro. Ele preferiu partir para o deserto da ignorância, sem esforço. Pouco depois chegou um jovem que desejava ser escultor, criar formas, dar vida ao mármore. Ele queria mexer no mármore. O distribuidor de dons levou um campo das realizações e colocou diante dele uma porção de barro, dizendo-lhe: modelai esse barro até fazer sentir-se que transmitiu vida. Modelar o barro, fazer com que tu chegue a fazer com que se faça uma imagem que realmente reproduza alguma coisa de bom. O moço ficou ofendido com a proposta, incomodado que deveria colocar a mão no meio do barro sujo, naquela lama suja, e retornou ao deserto da ignorância. Ele não queria fazer aquilo lá. Ele não refletiu que ali estaria uma grande oportunidade de alcançar uma bela e formosa forma artística no barro. Eis que veio um homem convicto de que tinha nascido para governar. Aí o distribuidor de dons declarou que aquela era uma função muito difícil. E que esse candidato, que essa pessoa, não parecia capaz de exercê-la. Não poderia ser um político, um governador, ou quem quer que seja. O homem, ofendido, tentou agredir o distribuidor de dons. Este segurou o seu braço e falou calmamente: quem se rebela contra a verdade não pode governar com justiça. E se não souber dominar os próprios impulsos, como poderá dominar os impulsos de um povo todo? Governai a si mesmo, e somente depois poderás aspirar posições de mando. E governar-te a ti mesmo, conhecer-te a ti mesmo, para depois fazer alguma coisa para os outros. Chegou lá um outro homem em busca de sabedoria. Ele queria ser um sábio. No campo das realizações, o alto funcionário do país dos desejos entregou a ele alguns pergaminhos e livros antigos, às vezes meio empoeirados, e mandou que ele estudasse esses pergaminhos, são escritos antigos, e alguns livros de toda sorte de conhecimento. Isso poderia abrir-lhe a mente, se fazer com que esse homem se tornasse sábio. O homem, olhando tudo aquilo, ele não quis gastar seu tempo na leitura daqueles insignificantes para ele e velhos pergaminhos poeirentos. E mesmo diante da explicação do distribuidor de dons, de que aqueles escritos levariam ele a um pensamento dos grandes sábios e filósofos de outras épocas, o homem retornou ao grande deserto da ignorância. Ele não quis estudar, ele não quis fazer nada. Ele achava que por um passe de mágica ele ia ser sábio. E a lenda continua discorrendo sobre outras pessoas que queriam lá chegar a ser médicos, outros queriam ser santos, outros queriam ser grandes doutores da lei. Enfim, chegou ao ponto que todos eles sabiam que tinha que malhar, tinha que trabalhar. Aí voltamos àquela questão primeira aqui, que a gente colocou, né, que todos nós temos anseios, desejos, ansiedade em fazer alguma coisa. Aí fica aquela reflexão aqui de quem escreveu esse artigo aqui. Para alcançar nossos sonhos, realizar nossos ideais, estamos dispostos a pagar o preço? Temos a humildade necessária para aprender? Dispomos-nos a mudar nossos conceitos, às vezes, nossa vida? Somos perseverantes? Perseverantes é pessoas insistentes mesmo. Às vezes alguns são teimosos. Perseverança. Estamos empenhados no estudo e no trabalho constantes, sabendo sempre que nós estamos num mundo onde existem leis naturais ou leis divinas. E uma das grandes leis é lei do trabalho. Temos vontade suficientemente forte para nos manter no caminho ascendente para as conquistas morais acima de tudo? Ou será que nós só estamos almejando, desejando as conquistas materiais e nos esquecendo das conquistas morais, éticas, afetivas? Então, antes de desanimarmos e nos deprimirmos por não conseguir realizar nossos sonhos e ideais, lembremos-nos da singela lição contida nessa lenda. Respondamos a essas perguntas e tomemos a iniciativa de mudar. Quer dizer, vamos analisar esses questionamentos, essas perguntas, e vamos ver se realmente, alguma vez que nós não alcançamos algo, foi porque nós realmente não desejamos, ou desejamos, mas não trabalhamos o suficiente. E muitos devem se perguntar, porque alguém, muitos, eles recebem muita coisa, principalmente material, de mão beijada. São pessoas que nunca trabalharam e receberam grandes heranças e tal. Bom, aí nesse ponto, então, entra uma outra lei natural, que é a lei da causa e efeito. Provavelmente aqui eles tiveram merecimento em outras existências e hoje eles têm o que têm. Quanto a nós, fica essa reflexão, e isso aqui, se vocês quiserem procurar, está na Folha Espírita do mês de fevereiro, muito interessante, a coluna Educa a Tua Alma, da Sandra Marinho. Vale a pena reler, rever esses, principalmente esses questionamentos. Obrigado.